Coloquem os fones de ouvido, tirem as crianças da sala e preparem-se. Começa agora o Momento Whatever, um programa mais relevante que novela da Rede Record. Momento Areva começando, minha gente, e no programa de hoje falamos notícias do mundo, das coisas importantes ou não, e eu tenho aqui o senhor Thiago Moura. E aí, rapaziada, saludos. E nesse ânimo aí que ele está super animado nessa sexta-feira, temos também o senhor Freud. E aí, galera, dele o sapatinho aqui para não acordar a molecada, o silêncio dos inocentes. Então bora fazer nossa leitura de notícias. Então vamos lá. Bom, só um trailer novo do filme do Peanuts, vocês chegaram a ver, cara? Com o Snoopy, né? Principalmente com o Barão Vermelho e tal. Cara, era uma parte muito... Uma maneira do desenho do Charlie Brown era as cenas do Snoopy com o Barão Vermelho, né, cara? Cara, tanto era que pra mim, quando eu era criança, não era o desenho do Charlie Brown, era o desenho do Snoopy, tá ligado? Nunca falava. Ah, sim, né? Pô, tá bem legal, hein? Ficou aquele troço forçado, assim. Mais moderno, mas manteve o espírito, assim, eu achei. Até na hora que ele faz aquelas caras, né? O Snoopy faz e tal, com o olho. Mantém aquele riscado, né, aquele desenhado, ao invés de tentar fazer um olhão 3D, não sei o que. Ficou muito da hora, achei muito legal o trailer, cara. Ele tá um 3D bem relativo, né? Não é um 3D, ele tá um 2D e 3Dizado, digamos assim. É, pois é, parece um pouco isso. Cheguei a ver, ou vocês já falaram qual vai ser a sinopse da história, mas eu espero que não tenha humanos na história, né? Que seja realmente como é só aqueles personagens, e se for ter adultos que não sejam humanos, como nos desenhos que a gente conhece, que nunca dão certo, né? Como Smurfs, como... Ah, não, isso aí parece que vai ser uma animação mesmo, não vai ser com live action, com pessoas, não. Porque esse live action é que acaba com os desenhos, porque eles têm que botar humanos, aí começa a querer adaptar as coisas. É ridículo. Eu tô pra entender até hoje porque que eles fizeram esse lance dos Smurfs virem pra Nova York, assim, cara. Quem que disse que tinha que ser desse jeito, sabe? Cara, querem fazer uma aventura, mas sei lá, né? Porque assim, Smurfs é um troço que o pessoal não, nem conhece mais hoje em dia, né, cara? Apesar que o mesmo pode ser dito dos Peanuts, né? Não, o que eu acho é que no caso dos Smurfs, do Garfield, dessas coisas aí, eles tentam fazer com que as pessoas que não conhecem, pelo menos, tipo, se aproximar dessas pessoas sendo tendo atores reais, né? Tipo, não acharem tão estranho ou ficar aquela coisa da animação ficar destacada por estar no meio real. Ah, mas os Smurfs dava pra usar o Gargamel, um cara de verdade, só o Gargamel, e o resto fazer lá na floresta e tal, mas não, fizeram em Nova York. Mas eles quiseram manter, ter mais personagens de tamanho maior, né, do que ter só o Gargamel gigante, sei lá, que foda-se. Mas cara, tu deu um exemplo péssimo aí, que é o Garfield, cara. Garfield sim é um lixo, cara. Smurf, tu pode achar ruim, isso aqui, puta, é, tal. Mas, cara, dentro daquela história que eles fizeram lá, até tem algum nexo. Mas o Garfield é uma adaptação de merda, né, cara? Porque esse Garfield, o filme não tem nada a ver. Garfield é ofensivo, né, cara? Garfield chega a ser ofensivo, assim. Se você gosta de Garfield, se você já leu, se você viu o desenho que passa no Cartoon Network, você se ofende vendo o filme, cara. Pois é, não tem nada a ver, cara. Não, nos desenhos já tem, cara. Uma infantilizada. Sim, mas parada. Não te ofende, tá ligado? Não te ofende, é engraçado o desenho. E lógico que ele não tem toda a sacanagem, todo o sarcasmo que tem nos quadrinhos da tirinha, né? Não tem aquele... Ah, eu digo porque tem uns desenhos que ele vira super-herói, tem uns desenhos bem escrotos que já fizeram. Ah, não, eu gostava daquele que tinha o gatinho que ele ficava botando na caixa pra mandar pra Abu Dhabi. Do vira-lata também é muito lixo, cara. Não esquece que tem Zé Colmeia, que eu não assisti. Não, Zé Colmeia, é isso que eu ia falar, o Zé Colmeia eu assisti, não é bom, porra. Porque é o Zé Colmeia, é um pouquinho mais abobalhado, mas é o Zé Colmeia, entendeu? Não foi tão desvirtuado assim. Agora, porra, o do vira-lata é uma merda, cara, não tem nada a ver, cara. É um filminho de super cachorro que botaram o nome vira-lata, mas não é o vira-lata do desenho. É nessas horas que o cara dá graças a Deus que nunca liberaram Calvin e Haroldo pra dar pressões, né, cara? Foda, né, cara? Ele matou a pau mesmo, cara. A gente nunca vai ter essa obra destruída, né, cara? Espero que nunca tenha, né? Espero que seja respeitado no futuro, né? Imagina um ator qualquer aí, merda qualquer, fazendo Calvin com um Haroldo de não, 3D. Ia ser uma criancinha prodígio, dessas chatas de Hollywood, que ia ser o Calvin. Aí eles iam se meter numa aventura. A gente ia descobrir que o Haroldo, na verdade, ele existe de verdade, assim, não é só a imaginação do Calvin, todas essas coisas, assim. Eles iam fazer. Ele é outra alienígena e ele vai até pra outro mundo alienígena e começa as aventuras. Cara, a única coisa que eu queria ver do Calvin, que se virasse uma animação e ia achar da hora, é se fizesse as aventuras do astronauta Spiff, cara. Isso ia ser muito maneiro um desenho disso, cara. Mas os caras iam cagar, velho. Tô falando nele, ele tá voltando aos pouquinhos a fazer alguma coisa aqui, uma coisa ali, né? Ele participou de um cara que fez uma tirinha que ia fazer emulando o traço dele, e aí mandou uma carta pra ele e falou assim, não, tá bom, precisa você fazer o desenho lá. Aí ele participou junto com o cara, aí foi uma notícia, né? E teve menos repercussão, eu acho, recente. Ele fez uma tira pra ser cartaz, eu acho que do Festival de Angoulême, não sei o que lá, que é muito da hora a tira também. Pois então, eu tô falando de lançamentos, de coisas que vão vir, eu vou pegar aqui uma notícia que saiu essa semana de que a HBO aprovou a série de TV do Westworld, né? Se isso for bem feito, vai ser foda pra caralho, porque o filme é foda demais, cara. É, vai ser feito pelo J.J. Abrams, pelo Jonathan Nolan, né, o irmão do Christopher, que escreveu lá o Interstellar e outros filmes aí, e vai ter o Rodrigo Santoro como um dos personagens. Não foi ainda anunciado que personagem ele vai fazer na série, mas já falou que em 2015 ela tá saindo. Eles lançaram até um teaser lá no Vine, que não dá pra ver muita coisa. A série é sobre dois homens, né, que tinha um parque de diversões pra adultos, tinha uns robôs pistoleiros, e esses robôs começavam a dar problemas lá e eles começavam a meio que dominar. Não, cara, né? Deixa eu te falar, pensa no Exterminador do Futuro 1, porque é o mais sinistro, assim, né? O pessoal vai chiar de eu falar mal do Exterminador do Futuro 2. É um filme legal, massa velha, mas o 1 é muito mais foda. Pensa nele, cara, no Exterminador do primeiro filme, aquela máquina imbatível, chupetado do Westworld, cara. No Westworld tinha um cowboy robô que era interpretado pelo Yul Brynner. Cara, aquilo é o cão chupando manga, bicho. Aquilo é foda, cara. Depois eu pesquisei sobre isso uma época e vi que teve várias outras coisas do Westworld. Acho que chegou a tentar ter uma série no passado, acho que chegou a ter uma continuação em filme. É, nesse ambiente, ambientado nesse universo aí e tal. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia, só tinha visto o primeiro filme, né? Então agora vai ter essa outra série aí, tomara que o pessoal mande bem, cara, porque pelo menos o filme é bom pra caralho. É, eu nunca vi o filme, não, mas tô curioso pela série, até porque eu gosto muito de sci-fi e a HBO faz uns trabalhos legais, né? Nessa versão nova agora vai seguir mais ou menos a mesma linha do original, e vai ter o Anthony Hopkins como Dr. Robert Ford, lá, que é o criador, né, do projeto do Westworld, o empresa lá da Westworld e tal. Então, quero ver o que o Rodrigo Santoro vai fazer, né, porque ele não consegue emplacar realmente grandes coisas no cinema hollywoodiano, além dos chastes. O seriado de TV também do J.J. Abrams foi o Lost, tipo, uma temporada onde ele entrou como alguma coisa e saiu que ninguém sabia nem o que ele era no final da temporada. O melhor foi a participação dele no filme das Panteras 2, né? Que o cara só tinha uma fala e a fala foi cortada. Pois é, vamos ver o que vai rolar de Westworld. Eu espero que saia uma coisa boa, até porque eu gosto de sci-fi. Diga essa notícia aí, Moura. Pra compensar o fato de que eu não escrevo mais uma coluna de séries, eu só vou dar notícia de séries hoje. Pra começar, seriados, né, da Jessica Jones e do Luke Cage já tem os primeiros nomes indicados para fazer os papéis, né? Para Jessica Jones, segundo o Deadline, estão indicadas a Kristen Ritter, que fez Apartamento 23 e Breaking Bad, Alexandra Daddario, fez True Detective e Percy Jackson, a Teresa Palmer, de Eu Sou o Número 4, e Jessica DeGaulle, que já participou de Arrow, estão cotadas para fazer o papel da Jessica Jones, né? E pro Cage estão indicados o Lance Gross, que fez Crisis, e o Mike Coulter, que fazia o seriado The Good Wife. O Luke Cage vai aparecer em 6 episódios da Jessica Jones antes de ter o próprio seriado dele, né? Jessica Jones é o próximo, que estreia logo depois de Demolidor no Netflix. É que é o normal, né? Ele realmente aparece na história da Jessica Jones, então... Essa galerinha aí tá cotada, já estão divulgando os nomes mesmo, porque estreia ano que vem, né, Demolidor, e eu acho que Jessica Jones já estreia ano que vem também, se não me... Deixa eu ver aqui da notícia. É, 2016, né? Se eu não me engano, Jessica Jones é em 2016, ou eles vão fazer a sistema de um por semestre, mas eu não tenho a total certeza. De nome, eu não lembro nenhum desse pessoal, nem série nenhuma, nem filme, nem nada. Do Percy Jackson, não sei se é aquela menina que é a filha de Athena, né? Eu não vi Percy Jackson, né, cara? Eu tinha idade pra assistir esse tipo de filme quando saiu o primeiro Harry Potter. Aí no segundo eu já não tinha mais idade, quando saiu o Percy Jackson eu realmente não tinha idade mesmo. Mas se não me engano, eu acho que deve ser a que faz, porque eu acho que é a única menina naquele filme que é destacada, então deve ser ela mesmo, que faz a filha de Athena lá. Que aparentemente parece ser uma atriz até interessante, mas eu acho que pelo que falaram, pelo que eu já ouvi pessoas comentando, essa da Dario seria bem mais interessante, assim, tanto ela seria mais como atriz e com fisionomia, assim, seria mais próxima. Foto das quatro aqui, as três primeiras que eu citei, elas têm bem cara de novinha, assim, mas essa Jessica DeGou, apesar de ter nascido em 88, ela não tem cara de novinha, não. Ela tem cara já de... Novinha ela já não é. Essa já aguenta, né? Essa aguenta, cara. E ela tem cara, e ela passa por uns 30, que ela já tá com a cara com as meio de sofrida, sabe? Ela fazia caçadora, cara, no Arrow. Não era a caçadora do Arrow. Ela tem experiência, né? Ela é de Gol, de Chevette, de Fiat. Ai, né? Jesus. Já vou dar todas as notícias de seriado aqui que eu tenho tá só. Guardado aqui. Vamos ver o que estamos aqui nos seriados da Marvel. Em Agents of S.H.I.E.L.D., que quem tá acompanhando, que sabe que a segunda temporada tá boa pra caralho. Eu não tô sendo sarcástico, a segunda temporada tá boa pra caralho mesmo. Aquele Alien Azul que a gente viu na primeira temporada, o cadáver do Alien Azul, do qual é tirado o DNA, ou sei lá o que eles tiram. Pô, cara, do cadáver pra criar aquela cura que traz as pessoas de volta à vida. É, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu vi na primeira temporada, tirava o negócio do lá, era o sangue de um Alien Azul. Cara, quando eu vi aquilo, eu não criei, cara. Tu não criou? Puta que pariu. Sampa Cri, ele era do Sampa Cri. Então, cara, produtores confirmaram que a porra do bicho é um Cri mesmo. Então, não vou inventar mais nada. Ele já confirmou que o Alien é um Cri, que isso vai ter a ver com os inumanos. Então, a gente já sabe que vai ter pelo menos menção aos inumanos na série e a possibilidade da Sky ser uma inumana. É, ela e a Reina, né, pelo que eu fui falar, que elas duas tinham uma conexão de fato e que ia ser uma surpresa a revelação do que elas são, do que aconteceu e não sei o que, aquela coisa toda. Diz que aquelas bodegas lá que o Coulson escreve lá é um mapa de uma cidade, né, precisando achar a cidade, não sei o que. Eu não vi a segunda temporada, não, eu li por notícias aí, eu só vi a primeira. Como todo bom seriado, né, que precisa se manter, eles têm que criar arcos, né, dentro da história, dos 20 e poucos episódios. Então, provavelmente, eles vão encerrar esse arco de descobrir o que é que tá escrevendo, que é um monte de loucura lá. Na verdade, eles já encerraram esse arco, tá? Ele já descobriu o que, são os desenhos. Ele descobriu que, na verdade, todo mundo que... Eu vou contar spoiler mesmo, foda-se. Ó, spoiler de Agents of S.H.I.E.L.D., se você não assistiu ainda, pule alguns segundos na frente o áudio. O Coulson descobriu que aqueles rabiscos que ele fazia eram só uma parte do mapa, por isso que ele não conseguia parar de tentar fazer, porque o cérebro dele estava tentando entender. E aí ele descobriu que todas as outras pessoas que passaram por aquele mesmo procedimento de voltar à vida, que foram várias, desenhavam mais um pedaço daquele mapa. Então, quando ele consegue pegar o desenho de todo mundo e juntar, ele consegue formar o mapa de verdade. Quando ele vê, não é um mapa, fosse uma maquete de uma cidade. E daí eles têm que descobrir agora da onde que é essa maquete, porque que eles... Agora eu entendi, cara. Um desses aí foi o amigo do Romanik, né? Que qual ele encontrou dele? O mapinha. Que ele encontrou o mapinha. Peguei a piada. Vocês não viram o vídeo que... Que merda. Vocês não viram o vídeo que o Romanik postou uma vez no Areva, não? Eu tenho medo de clicar nos vídeos do Romanik. Eu não sei o que pode aparecer. Esquece. Então fica. Depois a gente acha o link aí pro pessoal entender. Já que o pessoal fica falando que a gente tinha um blog marveco, não sei o que, eu vou dar a notícia do melhor seriado do ano, da melhor estreia da temporada, que é The Flash. E que os produtores já estão falando que vai ter viagem no tempo, sim, e se reclamar vai ter viagem pro futuro também. É, já teve uma viagem no tempo. Ou... mas eles falaram que agora na primeira temporada eles já vão começar a explorar a ideia de viagem no tempo. Tem uma esteira forte, lá, assim, porra, acabando a esteira quase toda pivote. Pois é, mas a esteira, teoricamente, é só pra ele testar o quanto ele consegue correr, né, cara? Não sei se vai ser esse, mas provavelmente vai, né? Eles vão usar isso pra causar a viagem no tempo e tal. No episódio piloto já tava na cara que tinha viagem no tempo, porra. Porque como é que o deu o cabo da mãe dele lá quando ele era moleque, cara? E como é que o doutor lá já tinha uma manchete de jornal falando de uma crise que o Flash se impediu? Não, é, mas eu acho que ele já deu essa notícia, o produtor já falou isso, pra deixar bem claro que não vai ficar. Porque até agora tá aquele esqueminha de vilão da semana, Smallville, né, cara? Procedural. 6, 7 primeiros episódios foi só, tipo, ó, tem um metal-humano que consegue virar fumaça, temos que pará-lo. Agora, porque ele tava fumando quando ele teve a explosão. Cara, é o mesmo negócio de Smallville, é assim, isso é muito podre. Não é nem Smallville, é o super choque da Dakota lá com a explosão do Tezende. É, exato. Mas é assim, tipo... Aconteceu a explosão do acelerador de partículas. Aí o cara que tava sendo condenado à morte, que tava na câmara de gás, ele não morreu. Agora ele é capaz de virar gás venenoso. Aí o outro trabalhava com um negócio de clonagem, absorveu aquilo e consegue se clonar sozinho. Aí a mulher que tava desarmando uma bomba virou uma bomba humana. Todo mundo que tava aqui. O cara que trabalhava no Jumboquete, onde tava tendo suruba com inúmeras execuções. Virou. Mas eu acho que ele já falou isso pra deixar claro. Calma, gente, não vai ficar só nesse negócio de vilão da semana. Mas tá bem legal, cara, o serial tá bem legal. O The Flash, eles ainda criaram um teatro que eu achei bem interessante, que é o do Doutor, que é o Dr. Wells, né, que é referência a H.G. Wells lá. A teoria que a galera tem em relação a isso? Que ele é o Metro. Que ele é o Barry Allen do futuro, cara. Barry Allen do século 23. Não, o Barry Allen de 25 anos no futuro, no caso. Porque, tipo, é a teoria que os caras têm, não sei se isso... Ele já matou pessoas e... A teoria que eu li foi a seguinte. Quando acontece aquela crise em que ele desaparece, que aparece no jornal no primeiro episódio, quando ele desaparece, ele não desaparece. Ele volta pro dia do assassinato da mãe dele. Ele tenta impedir o assassinato, não consegue... E fica preso no passado, no caso, tipo, quando ele ainda é criança. Uma versão dele mais velha fica preso no passado, sem poderes e sabendo tudo que vai acontecer. Então ele vai indo, ele sabe exatamente o que tem que acontecer pra ele recuperar os poderes dele. Quer dizer, pra ele se criar, na verdade. Então ele faz negócio do acelerador de partículas, explode, tanto que aparece que ele já estava planejando, ele tinha uma câmera filmando Barry Allen no laboratório quando acontece explosão. No episódio já mostra ele que ele já tinha a salinha já tinha, quer dizer, ele já sabia do que ia acontecer. É, a teoria da galera, não que eu concorde com isso, tá? Que na verdade ele seria uma versão que meio que virou evil, tá ligado? E que em algum momento da história, Flash atual, óbvio, né? O Barry vai descobrir isso e vai começar a tentar mudar o futuro pra ele não se tornar do mal. Tá ligado? Então seria ele contra uma versão do mal dele do futuro. Aquele Iron Lad contra o Kang no Jovens Vingadores. Cara, eu acho isso uma ideia de merda, cara. Eu também acho bem merda. Se for isso, espero que não. Eu acho que isso deve ser uma viagem na maionese do pessoal aí. Eu espero que não role isso aí, cara. Não acho que seja isso, não. Essa coisa dele estar numa cadeira também pode ser uma referência, né? A máquina do tempo do H.G. Wells e tal, ou alguma outra coisa. Eu acho que ele é alguém importante, ou sei lá, alguma pessoa que conseguiu descobrir como voltar no tempo ligado ao Flash no futuro e resolveu organizar tudo isso pra fazer. A galera que fez essa teoria, ela pilhou um pouco num comentário que ele fez nesse último episódio, que ele fala pra Plastic que ele faria qualquer coisa possível pra recuperar o que ele perdeu. E daí eles estavam cogitando que fossem os poderes, tá ligado? Não sei. Enfim, mas eu achei o mistério bem. Um mistério bom. Você acha bem, bem construído. Sim, mas é legal porque cria a possibilidade dessas teorias, né, cara? Tipo, por mais que a teoria não seja válida, mas a galera começa a teorizar e isso cria fidelidade na série, né? Quando o pessoal acertar a teoria, o cara fala assim: não pode ser. Pessoal, a gente tem que mudar então. Vamos botar um outro elemento aqui pra despistar então. E aí começa a virar igual o Lost essa porra. Aí no final, eles vão descobrir. Aí no final, cara, o Flash já tinha morrido e aquilo ali era o nosso lar. Aí no final, eles vão dar desculpa, a explicação de todas as teorias que os fãs fizeram, né? Porque o final de Lost é um monte de teoria que os fãs tinham tido. Tipo, não precisava nenhum mistério, assim, um monte de coisa que foi explicada. Os fãs já tinham deduzido uns 2 anos antes. Então vai ser mais ou menos isso. Já que a gente tá falando das séries da DC, Arrow também teve um episódio agora mostrando o passado da Felicity, né? E uma coisa legal é que a referência que eles fizeram no visual da Felicity no passado, que ela tá vestida igualzinha à morte do Sandman, até com aquela correntinha que ela usa, né? E que no episódio, que mostra o passado dela, mostra que ela criou um vírus chamado Irmão Olho, e que uma hora tá o Dr. Ray Palmer, que é o boneco de cera Holt, pesquisando não sei o que lá, e ele encontra uma pastinha de um projeto do governo chamado OMAC. Então é uma referência legal que eles estão criando pro universo DC dentro da, do universo televisivo. Eu espero até que isso seja realmente utilizado mais na frente de uma forma interessante, porque utilizar o Irmão Olho e ficar só naquilo ali que foi bobo, aquele episódio foi muito bobo, aquela resolução e tudo do Irmão Olho, eu espero que eles utilizem de uma forma um pouco mais interessante dentro da lógica aqui. Não, mas eu acho que eles jogaram pra usar isso mais tarde, né, cara? E agora eu já cheguei à conclusão que a melhor coisa é não misturar com o cinema mesmo, porque eu não tenho muita esperança no universo cinematográfico do DC, mas o televisivo tá bem legal, então deixa separado mesmo. Não, só uma coisa que eu já ouvi vocês comentarem em outras situações e tal, o pessoal critica muito essa ideia da DC de manter separado, e eu não acho ruim. Inclusive, o pessoal, pô, mas tá saindo o seriado do Flash agora com um cara, e aí no cinema vão botar um outro Flash, e o cara que tá fazendo o seriado deve pensar, pô, que merda, né, que eu tô fazendo aqui, né? Eu não acho não, cara. Eu acho que o cara que tá fazendo o seriado, ele pensa assim, caralho, vou arrebentar nessa porra, e quando vier a comparação, na verdade o outro cara é que vai ter que ficar à minha altura. Vai ter que correr atrás, né? Ainda tem outra coisa, o burburinho em cima do personagem vai beneficiar, cara, a série, se ela ainda estiver rolando até lá, entendeu? Só vai ser ruim pro público, né? O público vai ficar meio puto da cara mesmo, isso é verdade, isso aí não tem como negar, assim. Mas eu acho que ter liberdade pros caras da série desenvolverem legal, e porque, cara, a mó merda é vir a canetada do cinema, não, isso aí não, é, não pode. Esse aqui a gente já vai usar aqui. Não pode. Já a série começou antes, cara. Já tem, pô, não sei quantas temporadas do Arrow aí. Pô, quando os caras juntam os filmes só, quer fazer um universo cinematográfico, os caras já entram em contradição, às vezes tem que ficar botando silver tape aqui e ali pra tapar os buracos. Imagina se, porra, eu já tendo toda uma história pregressa feita nas séries, se não vai ter um monte de furo, cara. Se tu parar pra pensar no universo televisivo da DC, eles transformaram o Arrow no Batman e o Flash é o Super-Homem da série, tá ligado? Total. Até cena no telhado, dando entrevista, o Flash teve, tá ligado? Igualzinho o do Superman. Não, assistindo os episódios do Flash, eu parei a assistir com essa conclusão. Ele tem a mesma noção de ética e bondade e altruísmo que o Superman tem. Eles são o Batman e o Superman do TV. Exploram o lado dele de policial, investigativo, alguma coisa desse tipo? Direto, bem legal esse vídeo. Isso é legal. Porque é o diferencial que o Barry Allen pode ter, né? Porque assim, o Barry Allen, originalmente, ele era aquele super-herói padrão também, né? Que nem a Lanterna Verde. Que a personalidade é o poder, né? Esse da série, ele é baseado na versão 952 do Francis Manapul, né? Que ele já trabalhava isso daí. O Flash, ele era muito, muito cientista forense. A mente dele também era muito rápida, a análise das coisas. Então ele conseguia analisar uma cena de crime muito fácil. Parece direto. Acontece um crime, ele chega pra fazer a análise da cena do crime. Normalmente, super vilão, né? Mas no primeiro episódio, que ele nem tem poderes ainda, antes dele ser atingido pelo raio, ele chega num lugar onde teve um assalto e aparece ele fazendo a análise toda de qual era o carro que o pessoal fugiu, tá ligado? Tudo bem CSI, assim. E antes de ter poderes. Então, quer dizer, eles usam bem a inteligência dele. É bem legal. Tipo o Sherlock Holmes, né? Quando tipo o Sherlock Holmes, exato. O Watson pela primeira vez naquele filme do Enigma da Pirâmide, lembra? Ele só fala, você é assim assado, você gosta de caramelo, você... Caralho! Quando o Barry Allen vai no episódio em que Barry Allen aparece pela primeira vez, que é lá em Arrow, ele começa a deduzir tudo do arqueiro, e o Oliver Queen fica cagado de medo que ele tá, tipo, deduzindo que é ele, sabe? Sem querer, assim. O cara, pra conseguir isso, ele tem que ter dinheiro. Pra ter dinheiro, ele tem que ser não sei o quê. E começa a meio que fazer o perfil do Oliver Queen, né? Pelo que falam, ele se veste de verde escuro, provavelmente é porque ele quer ficar camuflado, mas ele não ia conseguir ficar camuflado da cidade de verde escuro, então ele deve ter se baseado em alguma coisa, então ele deve ter passado um período na floresta e começa a deduzir que é o Oliver Queen, assim, é muito legal. Seriados da Warner vão provavelmente formar uma própria liga, né, porque vai aparecer o Nuclear já também no Flash, e outros estão sempre aparecendo personagens novos no Arrow. Cara, o Nuclear é um personagem que não tinha que estar nessa porra, né, cara? O visual do Nuclear é muito icônico, assim, e vai ficar escroto se botar aquele foguinho na cabeça, né, cara? Não, eu tô querendo entender, assim, porque vai ter exatamente as duas personalidades, né, o doutor e o cara que é o... Não é só isso, vai ter as três personalidades, porque o Nuclear dos 952, se não me engano, são dois caras, dois adolescentes, ou dois jovens. São dois burros e um doutor, né? Se bem que o nuclear da série do Flash é engenheiro, tá ligado? Ele que criou a parte engenharia do acelerador de partículas. E ele... Mas tem, sim, engenheiro, tem muito engenheiro vendendo cachorro quente aí. É, mas ele que inventou o acelerador de partículas que deu uma merda fodida, então... Ou seja, já começou fazendo merda, né? Quando ele aparece, no episódio que ele aparece, tem bem aquelas ceninhas de, tipo, o cara que já era herói, sabe? Que ele se sacrifica pra conseguir vedar o acelerador por dentro, só dá pra trancar por dentro, sabe? Ele se sacrifica pra salvar todo mundo. Porra, e... tipo uma versão heróica do Dr. Manhattan, é isso? Exatamente, é a origem do Dr. Manhattan, exatamente. Só que com ele fazendo isso como um sacrifício... E não como uma burrada. Um acidente, não uma cagada que fizeram. O ator, inclusive, que faz é primo do cara que faz o Arrow, né? Que faz o Oliver Queen. Então tu vê que olha tem... Olha só que nepotismo, olha aí. Nepotismo, hein? E o cara já falou que já experimentou o uniforme, não sei o que e tal, logo depois... Ah, foi isso, né? Aqui ó, meu parça aqui, meu primo e tal. Olha aí, quem tu quer fazer? Quem tu quer fazer? Quero Superman. Não, Superman não pode. Escolhe outro aí. Ah, tinha aquele cara com fogo na cabeça do desenho dos Super Amigos, eu gostava dele. Ah, então é isso aí, bota esse cara na série. Tempestade do Super Amigo. Tempestade, é isso aí. É, não, a gente vai ter, já tem o Flash, vai ter esse nuclear, vai ter tem o Arrow, aí já vai ter... O Ray Palmer vai se virar lá, o Electro, né, que já tá lá... Vai se virar. Convenhamos que se uma pessoa foi rebaixada na firma, foi o Brandon Holt, né, cara, que era o Super-Homem e foi rebaixado pra Electro, né. Cara, ele não era porra nenhuma de ser o Super-Homem, cara, deu errado. Ele ainda conseguiu fazer dois heróis depois disso, cara. Ele fez o Dylan Dog e agora tá fazendo outro. Ele não tem nada que reclamar, mas, cara, não, ele tá mas no mundo, ele é aquele cara da empresa que eles botam num cargo foda, aí eles veem que o cara é meio incompetente e vão descendo ele de cargo, assim, sabe? É um cargo diferente. Não é que você tá sendo diminuído, entendeu? É um outro setor, é a importância mesmo, assim. Não tem tanta, mas sua sala fica lá atrás, no fundo, virado pra parede, sua mesa. No The Office, lá, que o cara faz... Não, você... Eu esqueci o nome do personagem, que é o nome é alemão lá, que ele é bem chato. É o Dwight. Dwight. Ele pega e fala, não, você não é que você foi rebaixado, você agora é o supervisor dos supervisores, mas você não tem poder nenhum. Dwight era gerente assistente, mas era um cargo que não existia, né? O cara inventou pra ele o cargo só pra ele ficar feliz, né? Aí um dia ele chegou, o fodão lá da empresa lá, não, porque eu sou o diretor assistente, não sei o que, esse cargo não existe, cara. Sim, quem te falou isso? Isso aí não existe, esse cargo, você tá maluco. Pois é, exatamente, é o caso do Brandon Routh. E também tem o Ricardito e a Caralho Negro, né? Já tem bastante super-herói no universo ali do... Como é que eles chamam o Ricardito? Eles chamam de Ricardito, cara? Nomearam ele de Arsenal no último episódio. Tá. Ah, tá bom, porra. E vai ter a Ricardito ainda, né? Que é a irmã dele. É porque é a irmã dele que eles chamam de Speed, né? Na série. Eu vi uma parte do começo do episódio piloto. E aí ele chama a menina de Speed, né? Eu falei, porra, aí, como é que vai usar o cara depois? Já tá usando o nome aí, caralho. Tá queimando tudo aí, ó. Queimando cartucho, caralho. Bota o nome do cara lá de Grell, que é o desenhista Mike Grell, né? Que é um desenhista famoso das histórias do arqueiro e tal. Pô, achei muito da hora que no começo botam ele com visual bem Oliver Queen, né? Quando ele tá na selva ainda, né? Ele já tá meio que deixando um pouquinho de vez quando a barba aparecer e cavanhar. Não sei se vai chegar um momento nesse sentido, mas... É, não pode ser aquele bigodinho proeminente, que senão vai ficar ridículo, né? E aquele cavanhaque pontudo, que são duas flechinhas. Sim. Não, isso nos quadrinhos é maneiro, mas na série não dá, né? Mesmo porque as pessoas iam olhar pra cara deles e dizer, porra, Oliver Queen, cara, ninguém usa uma barba de tipo aqueles caras que fazem o curso de bigode. Já viu o curso de bigode? Melhor aspecto de Salvador Dalí, assim, né? Cara, tem uns bigodes que são muito bizarros, cara. Não sei como os caras têm coragem. Então, ele é quase isso, cara. Aqueles caras que fazem concurso de bigode. Porra, como é que o cara vai conseguir ter uma identidade secreta com um bigodão e um cavanhaque daquele, cara? Uma barbicha daquela. Aí, quem apareceu na série também foi o Pantera, né, cara? O Ted Grant, da Sociedade da Justiça. Ali. Pensei que era o Donizete quando você falou o Pantera. Apareceu até a flecha, a luva de boxe também. É, teve flecha, luva de boxe, né? Aí sim, aí eu apoio. Ooh. semana, que foi uma entrevista que os filhos do Will Smith deram pro New York Times. Que eles foram dar uma entrevista lá pro New York Times, falando que eles estão lançando CD novo, né? O Jaden Smith, aquele, aquela maravilha de ator, né? O cara que contém a expressão de uma pedra. Não tá no cinema só porque é filho do Will Smith, é porque tem talento. E aí ele foi dar uma entrevista falando sobre a vida, o universo, tudo mais, né? Tijolo Seis Fúrias, essas coisas. As frases dos garotos. A escola não é autêntica porque acaba. Isso não é verdadeiro. Não é real. Nosso aprendizado nunca acaba. Aí um deles pegou e falou que tem o objetivo de ser apenas a pessoa mais louca de todos os tempos. E quando eu digo mais louco, quer dizer que eu quero fazer coisas olímpicas. Quero ser a pessoa mais resistente do planeta. Esse moleque tá muito chapado, mano. Eles devem estar na mesma igreja que o Jake lá do Two and a Half Men. O que eu saiba, é, se eu não me engano, até porque foi uma coisa que eu vi depois que eu assisti aquele filme, ele e o pai fazem, né, que o Shyamalan dirigiu lá, que é o After Earth, né, Depois da Terra, que eu li que aquele filme é uma apologia à cientologia. Então acho que esse doido deve estar fazendo cientologia e deve estar nessas viagens da cientologia, velho. Só pode, porque as frases do cara... Depois ele fala, o tempo pra mim funciona assim, eu posso fazer ir lento ou rápido, porém eu penso, ele apenas não existe. Fase doida é essa? O cara tá ganhando de mim da minha teoria da vida, hein. Isso é muita droga, bicho. Quantos anos tem esse moleque? Uns 15 anos já? 14. 14, 15 anos. Um tem 14, outro tem 16. Já cheira igual a S. Eles não estão naquele negócio do Santo Daime, não? Será? Religião do Santo Daime? Eu quero falar, está provado que a forma como o tempo é para cada um depende de onde você está no universo. É uma relação com seres de outros lugares. Mas, no nível de ser aqui na Terra, se você está ciente de um momento, um segundo pode durar um ano. E se você não tem conhecimento, toda a sua infância, sua vida inteira, pode passar em apenas 6 segundos. Mas também é algo em que você pode se perder. E essa é a filosofia da vida dos filhos do Will Smith. Aí tava ruim, aí ficou ruim, mas aí ficou bom, mas aí ficou pior. Louco, tá nisso, tá nesse nível, cara. Velho, próxima entrevista do Jaden Smith, ele vai estar dizendo que é o King Size de Nova York. Tá? Eu fui escalado pra estuprar a mãe da minha filha. Tá muito chapado, bicho. Imagina o próximo filme de Jaden Smith, King Size. É como eu digo, não use cientologia. Cientologia é uma sério danos cerebrais nas pessoas. E Rio faz você fazer filmes que nem a Reconquista, né, do John Travolta. Porra, aquele filme ruim dele. Lançamentos divulgados aí de quadrinhos. Algumas notícias que eu achei bem legais, né? Que o meu bolso não vai aguentar. Mas fazer o quê, né? A Mythos parece que vai lançar um monte de HQs que ela já vinha lançando da Dynamite. Mas apareceu uma aqui específica que vale mencionar, que é o Dreadstar, do Jim Starlin. Eu já li várias histórias do Dreadstar, que foi publicado aqui no Brasil mais de uma vez, né? Mas sempre meio pingado, assim. Uma editora publicava uma coisa, outra publicava outra. Ele era publicado até numa revista da Marvel, cara. Tinha uma revista chamada Epic Marvel. Uhum. Tinha o Dreadstar e tinha outros personagens também. Tinha Legião Alien, tinha a Irmandade do Aço. Era bem legal essa revista, mas só durou 6 edições aqui no Brasil. Tinha o Dreadstar lá e depois foi publicado, acho que pela editora Globo também. Eu li algumas coisas, não tenho mais nada, infelizmente. É bem legal, aquele estilo espacial do Jim Starlin, né? Mas é bem legal, assim. Tem toda uma história por trás dessa saga aí, que é bem, bem interessante. O negócio da igreja, uma igreja louca que tem lá. É bem maluco o troço. A Dreadstar, eu lembro de um amigo meu que ele tava caçando em sebos pra ver se completava todas as edições do Dreadstar que saiu em formatinho. Ele, acho que ele conseguiu pelo menos umas 10, assim, mas não. É, tinha em formatinho também, eu tinha em formatinho também. Tinha Graphic Novel, tinha em formatinho, tinha na Epic Marvel, acho que saiu, sei lá, deve ter saído umas 4 histórias, talvez. Eu me lembro, a Epic Marvel só teve 6 edições. Eu tinha bastante coisa, cara. Não sei se eu tinha tudo que saiu no Brasil, mas eu tinha bastante coisa. Além do Dreadstar, vai sair também American Flag. Ela já foi publicada aqui, mas eu não li. A Zarabatana vai publicar as revistas do Lucky Luck. E por que que isso tem uma relação pessoal? Eu teve uma HQ do Lucky Luck que meu pai me deu, que infelizmente eu não tenho mais, e eu pretendo ainda comprá-la no Mercado Livre da Vida. A mesma edição que eu tinha. Que era muito legal, cara. Chamava Lucky Luck, O Juiz. Que era um juiz de verdade que existiu, que era um cara muito autoritário e porra louca, que não entendia nada de lei, mas que se tornou juiz de uma cidadezinha do oeste americano, e o cara era muito zoado, né? Era um personagem da vida real que adaptaram na revista. foi pego no bafômetro, aí a mulher disse que ele não era Deus, ele processou a mulher, esse juiz. É, pode ser isso daí. Ela teve que pagar uma indenização pra ele, porque disse. Uma pequena cidadezinha chamada Angra dos Reis. Não, não era isso não. Mas era muito legal a HQ, cara. E tem esse. Infelizmente, uma época que eu me desfiz de muito HQ. Algumas heresias eu cometi como ficar sem essa. Então eu não conheço as HQs do Lucky Luck, só li essa. Mas essa era muito legal, cara. Muito legal. Vale a pena ficar de olho aí nos lançamentos da Zarabatana. E pra fechar aí as recomendações, tem um projeto no Catarse que eu queria indicar pro pessoal, que é o do nosso amigo Pericles Júnior, que gravou com a gente o podcast 151, que foi sobre o Círculo de Fogo, né? Que saiu no dia do lançamento do Círculo de Fogo, era sobre robôs e monstros gigantes e tal. Então ele tá com um projeto lá no Catarse, que é o Carnívora, e tá aí nos últimos dias, cara. Eu não sei como é que tá no dia da gravação hoje que a gente tá fazendo. Ainda faltam 4 dias. Ainda tá um pouquinho longe de chegar na meta, mas dá pra chegar ainda, cara. Com gás aí final. Provavelmente agora que tá saindo o podcast já tá um pouco mais próximo aí de chegar na meta, que são 20 mil. Então recomendar aí, pessoal, dar uma olhada lá. Uma história de terror passada no Rio de Janeiro, que parece ser bem interessante. Pô, a arte dele, sem comentário. O cara é louco, meu. O cara é fera, mas o cara é bom mesmo, cara. Até lembro no podcast a gente olhando as artes dele lá. A gente pesquisou, né? Deu uma procurada pra ver os trabalhos dele antes de gravar. Pô, o cara é muito bom. Vale a pena conferir aí o projeto. E quem se interessar, por 35 pipitus, você leva a revista impressa. Mas você pode apoiar de vários valores. Vale a pena conferir lá, quem se interessar, já botar o link aí, o pessoal dá uma olhada, dá um gás aí, só não demora porque tá acabando, senão depois você vai ver, pô, a revista era maneira e eu não apoiei, como já aconteceu comigo algumas vezes, e não vai acontecer dessa vez. Eu espero que o projeto seja financiado aí, que parece bem legal. Tem outras coisas relativas a quadrinhos aí, que tá saindo da... Vocês já leram alguma coisa da HQ do Morrison lá, do multiverso do Morrison, Multiversity? Eu li 2 edições, as 2 primeiras. Pô, eu dei uma olhada na primeira só, ainda não tive tempo de parar pra ler com calma. Achei interessante o que eu vi assim, mas eu não tive tempo de ler com calma ainda, né? Eu gosto muito do conceito do multiverso DC, cara. Eu acho um puta de um desperdício a pessoa não aproveitar o potencial disso daí. Nem que seja pra ser participações esporádicas e tal. Mas querer matar o multiverso, que nem fizeram uma época, não. Eu até entendo que isso tem sua função, né, num determinado momento até comercial, de divulgação, né, de fazer, dar uma mexida, dar uma sacudida no que tá acontecendo. É um conceito muito bom para ser desperdiçado, cara. Eu acho legal que os caras estão explorando isso de novo. E o Morrison tá à frente disso aí, né, então... Mostra meio porra louca, não sou putinha dele, tem muita coisa dele que eu gosto, tem outras que eu não acho isso tudo. Esse é um projeto dele que parece estar bem legal. O multiverso eu acho um conceito bom para fazer coisas como, por exemplo, eu tava lendo há pouco tempo o Batman Preto e Branco, onde você tem várias versões do Batman de realmente bem diferentes. Então acho que você fazer tipo encadernados, histórias fechadas com autores distintos dentro de universos paralelos, né? Dá uma coisa bem interessante, assim, realmente. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar fazendo grandes sagas direto, constantemente, onde vai botar todos os heróis pra ficar brigando um porrando com o outro, de um diferente. Ah, não, mas não é isso. Claro que todo conceito o cara pode fazer uma história de merda, como fazer uma boa história, né? Eu fiquei curioso da Multiversity de ler aquela edição em que os super-heróis são tipo celebridades, tá ligado? Sim, foi o número 3. Uma capa de... Já saiu lá fora a 4, que é a versão de Watchmen, né? Com os heróis da Charlton. Paz American. Essa terceira aí já saiu mês passado, dizem que não é tão boa, não é tão interessante porque não tem uma história assim de fato interessante, mas que a conceituação, a construção é bem legal e é bem parecida com... Eu fiquei curioso por causa do conceito mesmo do bagulho. Não dizem que tem umas coisas muito próximas do The Kingdom, que o Mark Waid fazia, que foi a série, tipo, tentou continuar com o Reino do Amanhã, né, o Kingdom Come. Não, mas eu achei interessante porque tem um conceito que eu li ali, né, em algumas prévias, de que eles são os filhos dos heróis, né, tipo, Damian Wayne, que é o Batman, o Christopher Sim. Kent, que é o Super-Homem, e que no futuro eles viraram celebridades porque eles não têm muita coisa pra fazer, porque os pais deles prenderam todos os vilões e acabaram com o mal do mundo, daí sobrou... É ver quem aparece mais durante a semana no TV Fama. É, mais ou menos isso. Batman foi visto saindo de uma boate GLS no Rio de Janeiro. Eu aumento, mas não invento. E dizem que é cheio de referências de um caso romântico entre o Damian e o Christopher, né, entre o Batman e o Superman. Filho de peixe, né? o melhor Batman de todos, que é o Lego Batman, o cara deu uma notícia sobre o filme, né, que vão fazer um filme só do Lego Batman, né, que não é o Lego Batman dos jogos, é o Lego Batman da forma como ele aparece mesmo no Aventura Lego. E aí o cara botou que vai tá cada época do Batman no cinema e tal, então vai ter várias versões diferentes do... Ah, vai fazer o Planetary vs Batman. Pô, cara, isso tem potencial de dar um filme legal. Muito da hora, cara. O Adam West de Lego, cara, isso vai ser interessante. Pô, já tem, assim, porque tá saindo agora, o Lego Batman 3, né? O terceiro filme, o terceiro jogo do Lego. Que vai ter, porra, tudo que é personagem da DC, uma porrada de personagens da DC. E um dos packs lá, que você adiciona lá, missões que você adiciona, é com o Batman do seriado, né? A DC tá lançando um monte de produtos do Batman do seriado, porque antigamente ela não tinha os direitos pra usar essa versão do Batman. Uma treta lá, envolvendo a... Eu acho que é o problema com a Fox. É, exato. E aí há um tempo, alguns 2 anos, eu acho, eles finalmente resolveram essa porra. E agora tá vindo uma enxurrada, né? De bonecos do seriado. A revista, né? Que tá pra sair aqui, a Panini parece que vai... Tá pra lançar aqui também, em versão impressa, a revista... Que sai lá fora, que é Batman 66, que é com o estilo do Batman do seriado. Então tá sendo uma porrada de produtos, né? Estão surfando nessa onda aí, né? Nostálgica do pessoal do seriado. E eu acho muito legal, cara. E tem um pack lá que é o Batman do seriado, cara, nesse jogo. Então, porra, com certeza você vai ter que estar no filme, cara. Cara, eles tinham que fazer Lego Batman Feira da Fruta. Isso ia ser foda. Ah, isso aí não adianta. Feira da Fruta é... totalmente à parte, cara. Não tem jeito. E é bom porque nunca vão conseguir. Tentarem reproduzir, não vão fazer merda. Não, ia ser legal se alguém fizesse só de sacanagem um stop motion com os Lego do Batman de Feira da Fruta. Isso é uma ideia legal de fazer. O Aventura Lego foi um filme divertido pra caralho. E agora imagina todos aqueles gags, todo aquele negócio voltado pro Batman, cara. Isso tem todo o cheiro de que vai vir um filmaço muito, muito da hora, muito engraçado, cara. Quem que druba ele? É o Will Arnett, que é o cara que faz aquele seriado... Puta, esqueci Arrested o nome. Arrested Development? Arrested Development, isso daí. Ele faz aquele irmão mágico lá, inútil lá do Arrested Development e fez uma participação no filme do... Foi um alívio cômico no filme das Tartarugas Ninja, né? Quando você vê assim, caralho, o cara é o alívio cômico do filme das Tartarugas Ninja. Isso, não tem mais nenhuma notícia para ler, então vamos para a famosa leitura de comentários dos Momento Arevas e dos podcasts. É aqui o Momento Areva 7, títulos maravilhosos que eu crio. Barões, Batman, Encaixotado e Verdão, a loucura onde o Romnick está mais animado que qualquer outra coisa. E o primeiro comentário que a gente tem para ler é do Dr. Griffin, que ele disse que o Romnick estava muito louco. Corrigindo ele, o Incal é escrito pelo Jodorowsky e desenhado pelo Moebius. E os Metabarões é escrito pelo Jodorowsky e desenhado por Juan Jiménez. Pequena adenda aqui, cara. Eu não tenho poderio financeiro das corporações Romnick, então eu não tenho acesso a essas preciosidades aí. Mas, por Metabarão, eu li uma história do Metabarão uma vez no Heavy Metal Nacional. Cara, é muito da hora. É muito bom mesmo, cara. Eu tenho muita vontade de ler isso daí. Foi uma boa dica que ele deu, realmente. Mas eu não tenho o mesmo conhecimento dele. Eu li muito pouco. Mas o pouco que eu li já, puta, fiquei muito afim de ler mais, cara. É, eu li, acho que 2 páginas de um amigo meu tinha, que eu dei uma olhada rápida, mas não cheguei a ler direito. Eu tenho, desses materiais assim, mais chiques, mais poderosos, eu só tenho um Arzak do Moebius e mesmo assim não... não gostei tanto, mas isso é... Dizem que essa é mais minha boca mesmo. Eu ainda vou vendo, eu quero ver do Metabarões também, até porque mas tem que o pessoal fala, muito do visual, né? Que o visual da Remus é legal e tal, mas a história o pessoal fala que é meia boca. É, que Moebius é desenha bem pra caramba, né? Mas achei tão interessante não. Mas o Metabarões, o Incal, essas coisas eu ainda quero dar uma lida mesmo. E aí ele fala que, comentando sobre o Momento Urareva, que intercala com o podcast, dizendo que pra ele o Momento Urareva é bacana, mas às vezes ele fica meio lugar comum, pois tem um monte de podcast que quando não tem assunto só falam sobre os assuntos da semana. Então fica meio repetitivo em termos de assunto, assunto, mas posso estar sendo chato. Ultimamente as notícias estão fracas, repetitivas e cheias de boatos. As notícias são sempre fracas, repetitivas e cheias de boatos no meio dos quadrinhos, não tem pra onde sair, né? Acho que pra fugir do lugar comum, podem inserir coisa fora do eixo dos fatos da semana, como nesse caso terem falado sobre a HQs da Europa. Não fiquem tristes, vocês também têm um lugar no coração dos ouvintes, e acontece que o Freud é o fã número 1 do Aquaman e sempre deve ser o mais prestigiado. Baba ovo. E sobre esse negócio eu concordo com ele, acho que o Momento Urareva às vezes fica um pouco mais repetitivo, muito assunto da semana, depende muito do saco da gente falar de outras coisas, então a gente vai falando o que dá. E sobre o Freud ter que ser prestigiado, eu não concordo, não acho, desculpa. É, rapaz, assim, o cara tá certo, né? É a voz dos fãs, né, cara? É a voz do povo, né, cara? Você tem que respeitar, né? É o clamor do povo, é o pessoal que foi pra rua. Apenas por 10 centavos, né, cara? No meio dos manifestantes pedindo o impeachment da Dilma, tinha uma galera com uma plaquinha, mais Freud no podcast, whatever. O pessoal tá querendo, inclusive, botar a ditadura militar pra me obrigar a participar do podcast, deixar meu filho de lado. Na zoeira. Obrigado aí, Dr. Griff, mas bola pra frente. É chato ser gostoso. Vambora. Mas também a repetição de notícias, também pra resolver isso, a gente pode começar a comentar os fatos acontecidos em Império, né? Que merda. Na passadinha pelo The Voice, depois vai pro Masterchef. Masterchef, o Modesto com certeza vai gostar de falar, porque ele comenta isso. A Masterchef vocês já falaram pra caralho outro dia. Se o Modesto estiver na gravação, vai ter assunto de Masterchef. Quando eu assisti o Masterchef só pra ver o que é essa loucura toda do pessoal comentando, aí eu entendi um pouco porque o Modesto gosta tanto do Masterchef, porque só de ver o pessoal cozinhando eu fiquei com fome, cara. Então, tem só lógica. Modesto, a gordura sai de você, mas não sai da sua mente, do seu coração, cara. Você perde a gordura, mas a gordura não perde gordo. Exatamente, que nem eu também sou gordo. Se eu ficar magro um dia, mas eu no meu coração, no meu íntimo, sempre vou ser um gordo. E aí, pra encerrar a leitura desse Momento Urareva, tem o Richard Pinto fazendo uma menção honrosa pra trilha sonora do Marleyana, que conta aí galera que tá reclamando do Momento Urareva, uma sugestão, faz melhor então, né? Precisa dessa sugestão, o Richard Pinto, mas a trilha sonora foi especialmente feita de coração para o Romanek, que estava muito animado, estava muito alegre. Pô, mas mandou bem, cara. Pô, o Bob Marley é muito da hora, cara. Bob Marley, que até hoje eu vi uma notícia que eu não sei se é verdade ou se é só boato, mas como falo que a gente só fala boatos aqui, dizendo que ele foi aprovado e a família liberou dele utilizarem o nome dele em produtos para maconha. Mas já era liberado? Se não era, foda-se, né? Cara, já vai em qualquer lá, loja de conveniência que tu pede um chocolate, não, do lado vai ter um negócio de cidro, Bob Marley, cara. É, cara. E então a gente vai para a leitura do podcast 183, Duelo de Intérpretes, essa maravilha feita com muito pensamento e muita dedicação, onde a gente falou sobre os intérpretes dos filmes e a gente decidiu que o Val Kilmer é melhor do que Michael Keaton. Que isso, é um absurdo, mano. E eu queria que o Moura começasse fazendo sua leitura aí dos comentários que ele... O Richard Pinto aqui, ele botou comentário antes de ouvir, só baseado no banner, só baseado entre o Eduardo Jorge, no banner que deve ser lido. Olha só, com ele é o cara que elogiou o Bob Marley, agora já tá falando em baseado, tá vendo? Porra, Richard. Significa? Ainda não tá liberado não, cara, maneira aí, cara, disfarça melhor aí. Esse voto no Gabeira. Enfim, comentário antes de ouvir, só baseado no banner que deve ser lido com voz de especial. Mas a Halle Berry não era Celina Kyle, era outro mulher gato. Não, deve fazer minha voz de especial, não é assim, ó. Mas a Halle Berry não era a Celina Kyle, era outra mulher gato. Essa é melhor. Enfim, sim, a gente sabe, ela não era a Celina Kyle, ela é a Patience Price, eu acho que era o nome porra da personagem dela. Mas era mulher gato, Patience, cara, foda-se, a gente queria poder zoar aquele filme de merda e a gente incluiu ele. Era a mulher gato que vocês precisam, mas é a mulher gato que vocês merecem. Exatamente. Ele deve ter colocado o nome de de Fish, né? Tava como Fish, a Fish Money lá do... Ela mulher gata, Fish, devia ter sido só a piadinha, não sei como eles fizeram isso. Ou Kitty, alguma coisa, né? Que é porque é Hello Kitty, funda Hello Kitty. Por sinal, em Gotham, a mulher se chama Fish porque ela é a vilã do Pinguim, né? Do Pinguim, né? Que não pode ser mais óbvio do que isso. Né? Cara, mal, notícias da semana então pra gente fugir do óbvio. Vocês viram o negócio das focas, cara? As focas estão por os pinguim, cara. Caraca, hoje vou de comer meu potes. Fica de olho no teu cu, cara. Sabe o que, que me traumatizou, cara? Porque quando eu era criança, eu via aquele desenho do Pingo, lembra? Do Pingo, da cultura. E a menina dele era uma foca, cara. É, né? Agora você sabe o que aconteceu, né? Caralho, velho. O que, que aconteceu? Eles eram amigos, cara. Eu já tinha tomado trauma na vida quando eu descobri há muito pouco tempo atrás que as focas... eram predadores dos pinguins, né? E, porra, não, cara, eles são amiguinhos. São psicopatas estupradores. Estupram e depois matam. Toma no cu, cara, focas malditas. Você não pode fazer pelo casaco de pelo de foca, mata tudo essas filhas da puta. Vamos pra rua pedir o impeachment das focas agora. Caralho, não, são todas as focas, não são todas as focas, cara. É uma espécie maligna das focas. Foca boa é foca morta. Foca do capeta. Foca no comentário, vamos. Foca essa é uma verdadeira moda foca, né? É, moda foca. Eu botei quando eu compartilhei no Facebook, eu botei moda foca. Tá, amor, mais algum comentário? O Luciano Abrão, o fã do MDM, ele botou aqui. Pô, um banner tão promissor como esse, vocês deixam a Angélica de fora. Caralho, a galera ainda lembra dessa porra da Angélica. O Luciano Huck inventou o uso da mulher. O Luciano Huck proibiu. Aliás, o que a mulher gata da Hailey Berry tá fazendo ali? Algum de vocês realmente cogitou a possibilidade de ser comparada com as outras intérpretes? Não, cara, a gente queria zoar, deixa a gente, caralho. O pessoal comenta as borrachas de ouvir o podcast. Quer comprar, caralho. Não, é legal, é até legal. Eu gosto que quanto mais comentário, melhor que a gente se diverte, né? Essas premonições aí do pessoal. Mas porra, caralho. Ouve lá, depois você vai entender, cacete. Aí ele botou aqui, pra fechar, gostaria de dizer que sou muito putinha no filme do Super-Homem de 78 e espero que ele tenha sido bem qualificado. E falando em Kryptonita, tem uma sugestão de tema, os maiores presidentes da ficção poderiam dar uma rasteira no MDM e fazer esse episódio antes deles, ia ser épico. Ou Bill Pullman Go. É, cara, o maior presidente da ficção não, né? A gente já falou de presidente mais esse ano, já tá bom, deixa pra depois. Presidentes da ficção, tipo quem? Enéas, Emael. Tá, desde 1920 com o mesmo jingle tentando ganhar a presidência. O Fernando bota Paz, né? Então, é, o cara, o Luciano sempre bota esse negócio do Paz, cara. Mas sabe qual é o problema agora, Luciano? Vou te falar. Procura lá o Escroto Gomes. Você já viu algum vídeo do Escroto Gomes? Não. O Escroto Gomes. Ele é realmente o cara mais escroto que existe, cara. E no final ele sempre termina falando Paz, cara. Então agora eu vi esse Paz do Luciano Abrão. Falei assim, puta, cara. Me lembrou o Escroto Gomes. Vejam, procurem lá vídeos do Escroto Gomes. Que por sinal é no canal do Amada Foca. Olha a foca aí de novo, cara. Desgraçado, estão tão invadindo, cara. Tipo aquela coisa, o cara chega xingando você, dando mó reclamão, briga, quebra todo, só faz Paz. Exato, é o Escroto Gomes, é justamente isso, cara. Depois procurei. Mais algum comentário? Não, sei. Tô satisfeito. Passo a palavra aos nobres colegas. É, deixa eu ver aqui, então. Outro comentário do Richard Pinto. Agora, durante ouvir, o Ledger é um personagem unidimensional, mal feito pica-pau, sem motivação alguma, carismático, mas sem contexto para as ações. O Nicholson é tanto violento quanto o Galhofa como personagem é na essência. Sim, foi o que a gente falou, né, o Richard. O Nicholson o Coringa do Nicholson é muito mais... fiel ao personagem original do que o do Ledger, né? O lance do Ledger ser assim é porque ele é meio que um mistério, né? Por isso que você não entende a motivação dele e tal. Ele não é, como eu falei, ele não tem tanto espaço no filme quanto o Nicholson teve em termos de apresentar a origem e tudo mais, né? Mas ele é meio que a essência do caos, assim. Ele representa o caos ali, né? Nem sempre você precisa mostrar tudo do personagem, né? É, como ele tá ali, ele é ali se representando exatamente a loucura, o caos, a insanidade e tal, então ele é um avatar. Forma bonita e metafórica, ele é um avatar do caos. Assim como o Batman no terceiro filme, ele é um avatar da justiça, é um deus. Ai, que lindo. Ele é um deus que aparece em todo canto, então o Coringa é a mesma coisa. Se você for pensar assim, o Coringa no segundo filme ele aparece em todo buraco, em qualquer hora, em qualquer lugar, canto, sem ninguém ver como ele entra, ninguém ver como ele sai, né? Ele é meio como um ser mesmo, místico. E tem um comentário do Onion Master aqui, que ele fala que os fantasmas se divertem de 88, e ele fica se perguntando por que, que o Tim Burton não botou o Michael Keaton para Joker, palhaço bobo, e o Alec Baldwin para Batman. O Tim Burton já tinha trabalhado com o Michael Keaton, justamente com o Beetlejuice, né? Então foi o que gerou esse estranhamento maior ainda, assim, porra, o cara, quando ele botou o Michael Keaton. E realmente o Michael Keaton poderia ter feito um bom Coringa, eu não acho que seria tão bom quanto o do Jack Nicholson, mas se encaixaria bem pro personagem, eu acho. Agora, o Alec Baldwin para Batman, realmente, cara, podia ter sido uma boa opção, hein? Ele não chegou a ser cotado, né, em algum momento? É, salvo engano meu, eles chamaram o Alec Baldwin e ele não topou. Ele já tinha feito o filme do Sombra? Ou foi? Não, ele fez depois, que provavelmente ele viu a cagada de não ter aceitado fazer um super-herói. Me dá um aí, da Sombra. É, ficou a Sombra de Batman. Tudum, tss. É, o Pierce Brosnan também não aceitou o papel. Teve uma galera que tinha mais cara de Batman que não topou o papel daí. Cara, sabe qual é o problema do Michael Keaton, cara? Além de não ter nenhuma aparência física pra fazer o Batman, não é nem o Beetlejuice, cara. Porque no Beetlejuice ele tá todo maquiado, pá, não sei o que, então... Até, né, agora, ele tem aqueles filmes que ele fazia, umas comedinhas. Tinha uma que ele fazia que ele era jogar uma comedinha de beisebol lá, que ele jogava um... O pessoal de uma fábrica de carros americano jogava contra um time do japonês que compraram a fábrica. Tinha que fazer um monte de carro bem rápido no final do filme. Não tinha um negócio desse. Isso, é, puta. Eu lembro dele nesses papéis assim, tipo esse, entendeu? Eu falo assim, cara, o que tem a ver esse cara fazer um Batman, maluco? Tem nada a ver. Porque ia ser no mesmo nível que eles chamaram Tom Hanks pra fazer seu Batman, né? Puta, não, o Tom Hanks. Foi na mesma linha, cara, assim. Tom Hanks é uma merda também, cara. Exato. Cara, Tom Hanks de baixo sendo um lixo, cara. É legal. Mas assim, eu só digo que foi o Michael Keaton, porque o filme é de 1989. Porque se o meu filme fosse de 1999, seria o Johnny Depp, o Batman. Que merda, né, cara? Puta, o Michael Keaton bem melhor. E o Johnny Depp por muito tempo aí foi cotado pra... O pessoal queria que ele fizesse charada, né? Quando o Nolan já tava dirigindo. Tava falando assim. Seu charada vai tomar no cu, né? Seu charada é qualquer coisa, cara. Seu charada é... Me chamar o Fábio Porchat pra ser o charada. Olha, o Fábio Porchat funcionava melhor. Ele ia ficar, não, mas o quê? Ei, Pensando agora, podia ser o Fábio Porchat de charada e a Tata Werneck podia fazer a Arlequina, cara. Cast dos humoristas brasileiros pro vilão de Batman. É o elenco sem dinheiro da Warner. O elenco baixa renda. Bom, teve o Hever aqui, que falou, excelente podcast. Na opinião, a loja do Britannia é medíocre, mas mostra um pouco de iniciativa. E lembra de relança a personagem das HQs quando ela pula no mar pra salvar o Superman. É, cara, a loja do Returns é uma testa, cara. Não dá, bicho, não dá. Tu vê a testa assim, cara. Meu Deus do céu. 3 km de distância já vê a testa. Não, não dá, cara. É uma testa que leva o filho pequeno pra dentro de um navio que ela não sabe quem é, mas que ela desconfia do vilão. Não dá. Ela não diz, ó, meu querido, fica aqui dentro do carro, fica quieto. Essa porra, e eu vou lá dentro, qualquer coisa você grita, não. Cara, ela podia ter feito o Lex Luthor, cara, seria mais fiel ao que, do que bom falar. Aí eu falo, que tal um futuro podcast sobre por que alguns filmes deram errado? Pode ser, uma sugestão aí pra gente anotar nessa pauta. Podíamos citar os motivos sobre por que Returns não deu certo. Podíamos, porque o Remy vai estar nesse podcast. Não, é isso que eu percebi, é outro convidou. É, não, mas tá convidado o Remy. Se um dia a gente fizer esse teste, a gente já convidou o Remy outras vezes e ele nunca deu certo, né? Não, que é isso. Das vezes que eu convidei o Remy não deu certo. Ele participou só depois no outro podcast, né? Do Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Entre outros filmes, sim. É uma boa ideia, Hever. Boa ideia. Está anotado. O senhor será convocado. Fique atento à sua caixa de e-mails. O senhor será convocado. Quer dizer, tem tantos podcasts na lista que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas possivelmente, quem sabe, um dia no cinema perde você. Um bom tema para o dia que a gente quiser falar mal de alguma coisa. Já sabe o que falar mal. É, mas tem alguns filmes que é bem óbvio, assim, né? Por exemplo, por que o Lanterna Verde deu errado? Ryan Reynolds. Não tem índigo. Todo o resto. certo, ali já deu tudo errado, né, cara? Não, mas o diretor também, né? A dupla diretor de Ryan Reynolds conseguiram arruinar. Sim, não, cara, quando botou o Ryan Reynolds, já deu tudo errado, é isso que eu tô querendo dizer. Ah, sim, sim. Tem várias outras coisas erradas, mas ali já deu errado, pronto. E já começou com chave de cocô, assim, né, abriu a porta com chave de cocô, assim. Quando ele entrou, já veio toda a energia já pra dar merda no negócio. Ah, pronto, fudeu, cara, fudeu. E aí teve aí trocentos bilhões de comentários do Luiz Modesto, que praticamente participou do podcast, né? Que nem o dia que o Totinho comentou, que ele foi tão lido nos comentários que praticamente ele participou do podcast. Eu acho que o Modesto ficou triste porque não participou desse e resolveu participar pelos comentários. É, eu vou ler aqui os comentários do Modesto, que eu falei, porra, Modesto, você é do podcast e você tá comentando mais do que os comentaristas ou comentadores. Parece pra gravar, porra. Não é, rapaz. Fica aí assistindo Masterchef. É Masterchef e aqueles negócios de WWE. É só. Os homens se agarrando na lama. No... Você tem que entender a lógica. Comendo e homens se agarrando. É o que manda de bosta. Você tem que entender a lógica. Primeiro se agarra e depois vai comer. Ou primeiro come e depois vai se agarrar. Não sabe. De todo jeito ele gosta. E aí o Modesto comentou, vou ler os comentários dele, porque ele botou que ele topava. Ele tipo, eu topo gravar o quanto antes o podcast sobre Batman Forever e Batman Robert. Vai ser épico. Eu não sei se vai ser épico, mas um dia, quem sabe. O outro disse que o Moura atirou no que viu e acertou o que não viu. Segundo o livro oficial da produção de Batman Eternamente, Tommy Lee Jones não tinha ideia de como interpretar o Duas Caras. Ele não conhecia os quadrinhos nem a série de TV. Então ele procurou o Joe Schumacher pra saber como fazer. E aí, Joey? Aí a resposta foi: just follow Jim, sem mais. Consigo o Jim Carrey e acabou. Mas tá óbvio, é só tu olhar, cara. O Jim Carrey fica pulando, Tommy Lee Jones fica pulando do lado dele. Sabe? Ele parece um macaquinho daquele jogo. Macaquinho de realejo, né? Acompanhando assim o outro. Ah, ele botou que vocês estão de sacanagem, voltaram no Bruce Wayne loiro? Isso com o George Clooney, que parece um desenho do Jim Parra, e botou a imagem do Coringa, que eu não entendo porquê, mas Coringa tá aqui. Eu acho que ele tentou botar uma imagem e botou outra. Ele queria botar o George Clooney. Cara, foda-se que o George Clooney parece o Jim Parra, cara. O desenho do Jim Parra. Como é uma merda de Batman, cara. Curiosamente, saiu o podcast, passou de novo na televisão, eu tava assistindo. Cara, o George Clooney, ele tá tipo assim. Ah, quando é que eu vou pegar meu café, né? Eu moro pra casa. Ó, tem uma conta pra pagar. Assim, tipo, ele tá interpretando. Tá, cheguei agora. O que eu tenho que fazer? Tá, bem, que horas eles vão liberar, gente? Eu não vi essa merda de filme, mas o George Clooney é tão merda que ninguém nem citou ele em nenhuma categoria, nem de zoeira, cara. Ele é totalmente irrelevante mesmo. Aí tem uma cena no final do filme, né, que quando eles conseguem prender os vilões e o Alfred é salvo, porque o grande plot do filme é que o Alfred está doente, né, um dos grandes plots, poder a Batgirl entrar na história, que a Batgirl é a sobrinha do Alfred, enfim. E aí ele pega no final, eles pegam e dizem, não, e aí, vai a Batgirl vai embora, não vai embora, vai ficar, decide que vai ficar, aí o Alfred faz, vamos precisar de uma Batcaverna maior. Tem uma coisa genial nesse filme. E assim, ó, ela descobre por acaso, né? Porque qualquer pessoa que entre na Batman, na mansão Wayne, ela descobre em 20 minutos que o Batman é o Bruce Wayne. Né? É só apertar um botão qualquer. Aí ela descobre. Aí quando ela descobre, aparece um holograma do Alfred, né? Porque o Alfred é tipo o Joel do Batman. Ele fala: Ó, Bárbara. Imaginei que você fosse descobrir a Batcaverna. Por isso já deixei esse uniforme pronto pra você. Aí faz o uniforme de vai querer ajudar eles. Não sei. Ela não tem treinamento nenhum. Ela vai lá, bota o uniforme e vai enfrentar também. Mas é a Alicia Silverstone, né, cara? Ela fez aqueles clipes do Aerosmith. Pô, ela, né? Era uma patricinha de Beverly Hills, cara. Como é que ela vai ter uma Não, o mais legal é que ela só vai pra lá porque o Alfred ficou doente, o Alfred não queria nem que ela fosse, né? Então ele gravou um vídeo antes dela ir, mesmo que ele não queria que ela fosse, e sem saber que ia ficar doente. Ai, cara, mas é muito bom esse filme, na verdade. Tão ruim que ele dá quatro voltas e fica bom. Eu morrendo de rir, que os caras dizem, não, nós precisamos salvar Gotham porque tem que botar uns raios de calor pra poder descongelar a cidade, mas nós só podemos fazer isso mexendo nesse computador que precisa de um super gênio da informática. Aí o Robin é um super gênio da informática, tipo, olá. Quando você falou agora que ele dá quatro voltas, cara, eu imaginei aquela roleta do Silvio Santos, assim, rodando, assim. O pior da casa própria. Rodando. Aí tu vai ver onde é que vai parar o pininho, vai parar no pininho, bom de novo. É quase isso. Mas fica tocando aquela música. Mais um pouco que ele ficava no pé de tudo, cara. Esse filme, ele tem muitas frases épicas, icônicas, cara. Eu achei massa, tipo, o Senhor do Gelo dizendo: é a era do gelo chegando. Então, mas o Mr. Freeze, cara, ele só fala piadinha. Todas as falas dele são piadinhas. Tipo, ele chega e a hora que o Batman e o Robin chegam, ele responde: fica frio, e atira gelo nele, sabe? É só isso, assim. O seu filme merecia uma versão melhor, mas reconhecente. Cara, eu adoro a cena em que ele congela tudo. Aí Batman e Robin, eles estão com o uniforme deles normal. Eles nem sabem, na verdade, que o vilão é de gelo. Aí que eles chegam, que o Batman desce um brontossauro escorregando, tipo Fred Flintstone, assim. Ele chega lá embaixo, o Robin e o Batman levantam os pezinhos, eles batem os calcanhares e saem dois patins da bota, assim. A lâmina do patins, assim, pra eles poderem esquiar no gelo. É lindo, é um filme lindo, um filme pra se assistir com seus filhos, né? Um adendo aqui, tem alguns personagens que a gente esqueceu, né? Fazer, vocês esqueceram no começo e no final também que eu tava participando, a gente esqueceu. Não falaram do Zod, né? Que teve duas versões, né? Teve a do Terence Stamp no segundo filme. Realmente. E teve o Zod do Batman, do novo filme do Super-Homem, o Homem de Aço. E o Robin, cara, teve dois Robins, cara. Schumacher e teve o Robin do Nolan, né? Tá aqui o nome dele do meio Robin, né, cara? Muito verdade isso. É o Robin que percebe que o Batman é Batman, que o Bruce Wayne é Batman, porque viu a tristeza nos olhos dele. Então é isso, a gente termina as leituras dos comentários, as leituras de notícias, ficamos por aqui. Bom final de semana pra vocês. Entre em contato com a gente pelo contato@uareva.com, facebook.com/uareva2as, twitter com @uareva2as também. E espero que vocês tenham curtido. Voltamos semana que vem com o podcast. E Uareva! Eu ia falar que contrataram uma atriz pra ser a Úrsula, aquela bruxa da Pequena Sereia em Once Upon a Time, mas esse seriado tá tão bosta que não vale a pena. Isso da mesma porra de seriado de mulherzinha, cara. Agora tem Frozen no seriado. Fala, e que eu fazendo citaçãozinha. Vai ser bem engraçado, sabe? Tipo, acontece alguma coisa e alguém fala pra Elsa assim, let it go, tá ligado? Alguém consegue me explicar o sucesso dessa porra de seriado? É carência de filme pra menina, né, cara? É, exatamente. Desse filme, Frozen. Frozen foi uma merda, cara. Vocês viram esse filme? Sem nexo, as coisas acontecem sem nexo até pra criança, assistir, cara. Porque assim, todo mundo tava falando tão bem que eu disse, vamos assistir então. Ruim não é, tem coisa pior, tipo Garfield. Só que... Porra, todo mundo falando que caralho, melhor animação da Disney não, ever. Cara, sabe que eu fiquei? Tu pega qualquer filme da Disney antigo, seja mais voltado pra menina ou pra menino, cacete a quatro, não interessa. Cara, tem um mínimo de coerência que qualquer pessoa consegue assistir e entender. Agora, nessa porra desse filme, de repente os pais morrem, aí só uma filha que tem poder, do nada, não sei como que a porra da menina tem poder, a outra não tem poder nenhum. Aí uma bate a cabeça... Aí o cara leva pra uns anão maluco lá, que não tem porra nenhuma a ver mais nada do filme, umas predas lá. Até esses anão de pedra aparecem em Once Upon a Time, tá só. Aí, por que merda? Aí fala assim, não, tem que tirar a memória dela pra ela sobreviver. Eu falei, porra, cara, as coisas são todas escrotas, assim, sem nexo nenhum. Autonomia na menina. Eu falei, porra, qualquer filme infantil, cara, eles dão, nem que seja uma explicação mágica, não sei o que lá, mas tem um mínimo de nexo, cara. Nesse filme nada tem nexo, as coisas são tudo jogadas, assim. Esses personagens de pedra não tem função nenhuma na história, depois eles aparecem de novo, aconselhando não sei quem lá. Caralho, as cenas, tem as ceninhas de ação, tem a música que chama a atenção da galera, com uma melodia bonita e tal, em português ficou uma merda, mas eu entendo essa parte do sucesso, a carência de ter personagens femininos, mas assim, eu fiquei besta com o desleixo do roteiro do filme ser muito estúpido, até pra criança, cara, e o filme ser tanta gente babando o ovo, sinceramente. Eu acho ele em termos de animação, né, a técnica de animação, ele é muito boa, assim, eu acho a animação dele é boa. O que me incomoda é que, primeiramente, parecia, ele desenvolve toda uma história como se a Elsa fosse virar uma vilã, bem gigante, assim, não sei o que, tal, e de repente, do nada, não. Ela não é vilã, não. A vilã é aquele cabinho ali. Mas vocês estão ligados por que o roteiro ficou assim cagado? Porque no roteiro original, que eles mudaram, sei lá, um mês antes de começar a fazer a animação, a Elsa era a vilã. A Elsa era a Rainha do Gelo, que é uma vilã dos contos de fadas. Só que quando os executivos da Disney escutaram a música Let It Go gravada, eles disseram, não, essa música é muito bonita, ela não pode ser vilã, ela tem que ser heroína, ela tem que ser a princesa da Disney. E eles tiveram que mudar o roteiro e transformar ela em heroína, ela era pra ela ser vilã. Acho normal de terem destransformado ela de vilã, não. Eu acho que foge um pouco daquele estereótipo que tem, né? Que a pessoa que passa por aquilo vai ser ruim de qualquer jeito, né? Mas o problema é que fizeram tudo acoxambrado mal pra caralho. Né? Explica por que foi acoxambrado, né, cara? Porque provavelmente tinham prazo e tiveram que mudar o roteiro em, sei lá, 3 dias, sabe? É, não. A ideia em si dela não ser vilã, eu acho que é até legal. Poderia funcionar muito bem, né? Funcionou, né? O pessoal gostou pra caramba. Mas o foda é que fizeram tudo às pressas, nas coxas. Não, muda agora. Muda essa porra aí. Não, deu uma canetada aqui agora, vai fazer desse jeito aqui. Mas porque eu ainda não entendo que porra que uma irmã tem poder e a outra não explica por que ela tem poder, de onde que tem poder. E a outra não tem. E aí, porra, foi essa? Não sei. Sabe o que é escroto? Em Once Upon a Time, que é da Disney, né? Eles explicam por que uma tem poder e a outra não tem. É porque a mãe da Elsa e da Anna, ela tinha uma irmã que tinha esses poderes também. E ela herdou, tipo, vai. É meio que DNA. Gene recessivo. Gene recessivo, exato. Aí meio que repete isso de geração em geração. Uma irmã tem e outra não tem. Aí é óbvio que a tia dela, que é a Rainha do Gelo, volta e ela é a vilã de Once Upon a Time, porque não podia ser ela. A família não sabia que a menina ia ter isso. Tipo. Não, porque foi assim. Então vamos lá, vamos explicar o plot de Once Upon a Time. Ai, que merda. Por que eu fui insistir em falar nessa porra desse Frozen? Vai. Ele descobre que ela tinha uma tia, né, essa tia aparece lá, que estava presa pelo Rumpelstiltskin, é óbvio, porque sempre tem que ser o Rumpelstiltskin que fez as coisas, que ela, quando elas eram criança, a mãe da Elsa e a tia da Elsa, que é a Juliet, de Lost, elas, uma tinha poder, a outra não tinha, e tinha uma terceira irmã, na verdade, e sem querer, a que tinha poder congelou uma das irmãs e a irmã morreu. Aí a mãe da Elsa ficou puta da cara e deu um jeito de prender ela num troço lá. Ela não conseguiu usar mais os poderes. Aí ela foi falar com aqueles bichos de pedra, os bichos de pedra apagaram a memória de todo mundo pra ninguém lembrar que existia a irmã com poder. Aí quando nasceu a filha com poder, eles morreram naquela viagem de navio, porque eles foram procurar o Rumpelstiltskin pra tentar dar um jeito de tirar os poderes da Elsa pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a tia dela, no caso, tá ligado? E daí eles morreram na viagem, só que daí aconteceu a história de Frozen, e Once Upon a Time acaba bem na hora que termina Frozen, continua em Once Upon a Time. Daí é quando acontece a história toda, que daí foda-se também, porque a história é ruim. Não que tudo que eu tenha falado agora seja bom, mas a história depois ainda fica pior ainda. Cara, esse seriado é uma merda, hein? Não, sabe o que é mais legal? A tia dela, que já tava em Storybroke, ali na cidadezinha de Once Upon a Time, ela era dona do quê? Do quê? De uma sorveteria. Once Upon a Time, desde o princípio, sempre foi essa coisa clichê e óbvia, né? O falante é um psiquiatra. Será que eles descobrem que a mulher tem poder de gelo? Porque dá um apagão na cidade e não descongela o sorvete dela. Ai. Meu Deus do céu, que merda, que merda. Esse já tá na quarta temporada, né? Tem gente que assiste esse negócio pra dar audiência. É a maior audiência do canal, cara. Que merda. E o Moro assiste essa porra, né? Eu assisto, eu gosto de falar mal das coisas. Eu assisti Smallville até o final. ¡Zas! ¡En toda la boca!